Capítulo 7. Relação de causalidade e concurso de crimes e pessoas. Neste último capítulo da parte geral, abordaremos como o direito penal vincula a conduta ao resultado e como trata as situações em que múltiplos crimes ou múltiplos agentes estão envolvidos. Este tema exige atenção redobrada à literalidade dos artigos 13, 29, 69, 70 e 71 do Código Penal, CP, base constante das questões da Consulplá. 7.1. Relação de causalidade e imputação. O resultado de um crime não surge no vácuo, ele deve ser atribuído a uma conduta humana. 7.1.1. Nexo causal. Artigo 13, caput. O Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes, conditio sine qua non. Conforme o artigo 13, o resultado somente é imputável a quem lhe deu causa, sendo causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Para saber se algo é causa, mentalmente retira-se a conduta. Se o resultado desaparecer, a conduta é causa. 7.1.2. Superveniência de causa independente. Artigo 13, parágrafo 1º. A lei prevê que uma causa que ocorre depois da conduta pode romper o nexo causal. Se a causa superveniente for relativamente independente e produzir por si só o resultado, a imputação é excluída quanto ao resultado consumado. Consequência, o agente responde apenas pelos atos já praticados, geralmente a tentativa. Exemplo prático, um indivíduo atira em um guarda municipal com intenção de matar. O guarda é socorrido, mas a ambulância sofre um acidente fatal no caminho. O atirador responde por homicídio tentado, pois a causa morte, acidente, produziu o resultado por si só, embora tenha origem no socorro ao tiro. 7.1.3. Relevância da omissão. Artigo 13, parágrafo 2º. Nos crimes omissivos impróprios, o resultado é imputável ao omitente porque ele tinha o dever jurídico de evitá-lo. Este dever recai sobre o garantidor, que é quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, exemplo, guarda municipal em serviço. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Mini resumo. O nexo causal liga a conduta ao resultado. Causas posteriores que produzem o resultado sozinhas limitam a responsabilidade do autor aos atos já feitos. A omissão só gera punição pelo resultado se o agente for um garantidor com dever legal de agir. 7.2. Concurso de agentes, pessoas. Ocorre quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de uma mesma infração penal. 7.2.1. Teoria monista. Artigo 29. O Brasil adota a teoria monista ou unitária. Todos os que colaboram para o crime respondem pelo mesmo tipo penal, na medida de sua culpabilidade. Exceção pluralista. Embora a regra seja monista, a lei pode prever exceções onde os agentes respondem por crimes diferentes. Exemplo, corrupção ativa e passiva. 7.2.2. Autoria, coautoria e participação. Autor, quem executa o núcleo do tipo, o verbo. Coautoria, vários agentes realizando a execução em conjunto. Participação, artigo 29, parágrafo 1º. O agente não pratica o verbo principal, mas ajuda de fora, instiga ou auxilia materialmente. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de um sexto a um terço. Mini resumo, todos os envolvidos respondem pelo mesmo crime, teoria monista. O autor faz o crime, o partícipe apenas ajuda. Circunstâncias pessoais só passam para o colega se forem fundamentais para o tipo penal, elementares. 7.3. Concurso de crimes. Trata-se de situações onde o agente pratica mais de uma infração penal. 7.3.1. Concurso material, artigo 69. Regra, duas ou mais condutas, ações ou omissões, e dois ou mais crimes. Pena. As penas são somadas. 7.3.2. Concurso formal. Artigo 70. Regra. Uma única conduta e dois ou mais crimes. Pena. Aplica-se a pena do crime mais grave, aumentada de um sexto até metade. Sistema da exasperação. Concurso formal imperfeito. Se a conduta única foi dolosa e o agente queria os vários resultados, designe os autônomos, as penas são somadas. Cúmulo material benéfico. A pena aumentada não pode exceder a que seria cabível pela soma das penas. Artigo 70, parágrafo único. 7.3.3. Crime continuado. Artigo 71. Requisitos. Mais de uma ação, crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. Pena. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se iguais, ou a mais grave, se diversas, aumentada de um sexto a dois terços. Continuidade específica. Em crimes dolosos com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes, a pena pode ser aumentada até o triplo. Mini resumo. No concurso material, várias ações, somam-se as penas. No concurso formal, uma ação, aumenta-se uma das penas. No crime continuado, série de crimes iguais, também se usa o aumento de pena, sendo um benefício legal para crimes em sequência. Quadro final. Ferramentas de exame. 1. Tabela comparativa de concurso de crimes. Tipo de concurso. Condutas, crimes, aplicação da pena, artigo. Material. Múltiplas, múltiplas, soma-se tudo, cúmulo material, artigo 69. Formal, única, múltiplas, pena mais aumento, um sexto a metade, exasperação, artigo 70. Continuado, múltiplas, mesma espécie, pena mais aumento, sexto a dois terços, exasperação, artigo 71. 2. Pegadinhas de banca, consulpla, peculato e particular. A banca dirá que o particular nunca responde por crime funcional, falso. Se ele sabe da condição de funcionário público do comparsa, a elementar se comunica, artigo 30. Aumento de pena no concurso formal, dirão que no concurso formal sempre se somam as penas, falso. A soma só ocorre se houver designos autônomos, artigo 70, infine, ou se a soma é famas pavel ao réu. Causa independente, a prova afinará que causas relativamente independentes sempre excluem o crime, falso. Só excluem se propiciam o resultado por si só. Se o tiro ajudou a matar com a negligência médica, o agente responde pelo homicídio consumado. Ajuste prévio. A Consulplan pode questionar se o ajuste não seguido de execução é punível. Não. O artigo 31 diz que o ajuste ou determinação não são puníveis se o crime não chega a ser tentado.